Na chave, meu amor. Não chateia, por favor. Joga a chave, meu amor. Não chateia, por favor. Tô bebendo pela aí, tô sonhando com você. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Israel, Israel, uma canção, uma lágrima, Israel. Está no telhado, tocando a canção que vem do céu. Meu sentimento, minha saudade, Israel. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar. Colombina, onde vai você? Eu vou dançar, yeah. A gangue só me chama de palhaço, palhaço, palhaço. A minha colombina, que é você, só quer saber, yeah, yeah, yeah. Ele vai ao Copa de Antonieta, vai de pirata, ao bola preta. Ele vai ao Copa de Antonieta, vai de pirata, ao bola preta. Bota peruca, tira peruca, bota barbicha, tira barbicha. Fala fino, fala grosso, não dá pra entender o moço. Não dá, não dá, não dá. Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Corta cabelo dele, corta cabelo dele. Mulata bossa nova caiu no rally-gale e só dá ela. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na passarela. Mulata bossa nova caiu no rally-gale. E as morenas do Brasil, viu? Mulata bossa nova caiu no rally-gale e só dá.